para casa até que enfim. Quando o rádio a tocar, apenas me lembra de ti. Vai tocando a canção que marcou esta paixão. Conduzo-me na avenida, sou guiado na emoção. Não quero mais ficar sem ti. Vou entrar em casa e não te ter ali. Dois copos de rum com gelo e solidão. Mas quando chega a noite, voltas tu na cama. E o meu pensamento é por ti que chama. De você, tudo nessa casa me faz chique. O barulho do chuveiro, o cheiro do shampoo, no box embaçado, seu corpo. Saudade. Um ar-condicionado sempre 23. Seu filme preferido, tô vendo outra vez. Não troquei o lençol, nem arrumei a cama. Está do mesmo jeito há mais de uma semana. Saudade. Tropeço em sua ausência pela casa inteira. A solidão aqui não tá de brincadeira. É quase o tempo todo olhando o celular. E nada de você pra me ressuscitar. Inspiração, não consigo compor. O vinho sem você parece sem sabor. Tentei outra pessoa, juro, não rolou. Se não for com você, não sei fazer amor. Que você fez? Thank you. cansada de lutar. O bem não luta por nada. Não deu, e o tempo que te dei não volto a dar. Esgotei-me de estar esgotada. E assim programei meu coração. Ensinei-lhe a dizer não, ser juiz do seu destino. São 9 horas e 9 minutos aqui na nossa Rádio Arco-Íris. Muito bom dia a todos e a todas. Espero que vocês estejam bem aí desse lado. Então estamos à escuta da Agatha, Faz-te a Vida. Ora, estamos aqui mais uma vez com a emissão As Manhãs Românticas, com muita, muita música portuguesa. Espero que vocês estejam todos bem aí desse lado, com muita, muita saúde, e fiquem bem. Então, à escuta da nossa emissão, a emissão da Manhã Românticas, apresentadas por Lourenço. Ora, e continuamos então com o grupamento musical Dia Paisões, Bolsa Popular. Irmãos, os meus amigos, deixa ficar o meu amor a chorar. Longe, sozinho, sofrendo, eu chorei. Ao sentir que a saudade me apertava, recordando os meus tempos antigos e as velhas ruas que eu brincava. Eu vou voltar para ficar, porque te quero, porque te amo. Eu vou voltar ao meu país, eu vou voltar para ser feliz. Eu vou voltar para ficar, porque te quero, porque te amo. Eu vou voltar ao meu país, eu vou voltar para ser feliz. Em agosto fui ver o meu país, porque dele eu estava tão distante, para matar as velhas saudades. Mas ainda sou imigrante. Mas um mês passou-se depressa, que talvez eu volte no Natal. Mas um dia eu volto para ficar, em ti, ao meu português.

velhas paixões. Consigo entender essas desilusões. Procuras o caminho errado para esquecer alguém que no passado só te fez sofrer. Serei apenas motivo para ora, 9 horas e 22 minutos, estão lá escutadas Manhãs Românticas. Ora, hoje somos o 14 de junho de 2022. Então, se você quiser passar um bom dia ou dar um bom dia aos animadores ou à rádio, você só tem a fazer o 02 38 43 48 00. É gente que cá está para nos receber. Então, boa escuta e uma ótima manhã para todos. Ora, uma ótima manhã de terça-feira. Põe a mão no joelhinho e vai descendo devagar. A rocha, a rocha.

castigas. Eu quero que digas qual é o motivo. Porque tão me queres, se não há outras mulheres, que eu sou teu amigo. Se já não me amas, porque me enganas dizendo que sim. No meu pensamento, a todo momento, só te tenho a ti. Sozinho, sem ninguém. Será que ela é feia? Não é não, senhor. Então ela é linda. Ela é amor. Respondeu então, por que razão eu vivo só sem ter ninguém? Ela tem destino da lua, a todos em quem não é de ninguém. Ela tem um destino da lua, a todos encanta e não é de ninguém. Salut et bien. Não penses logo naquilo, pensas logo naquilo, boy. Arc-en-ciel, Orléans, 96.2 FM, la radio qui nous aime. Toujours frais à ses tournois, c'est parce que... Mas eu estou pensando que ele não vai conseguir. sangue cigano. Dentro da boca, há cinco minutos, estive eu calado, espiando-te um gesto. Olhava o relógio como se uns minutos e eu fosse em florestas. Tu ainda não sabes como o tempo passa e a divina graça dos olhos enxuto. Mas quando remorso e como castigo nem há uma aparência. que vais ficar abraçada a mim. Juntos vamos acordar. Jeito que eu sei, maldito é. Mais um pouco, deixa-te louca também. Maldito é. Foi meu louco, baby, tu sabes tão bem. Maldito é. Diz que és minha e não serás de mais ninguém. Pensar em ti, serás sempre o meu filho. Estamos então na escuta de Demis Rossi, o avião. E vocês estão na escuta das manhãs românticas de Sérgio Rossi. Então, e daqui a pouco vamos ficar com um bocadinho de música de acordeão para todas as pessoas que gostam de acordeão. Então, boa escuta na Rádio Arco-Íris e até já. apenas mais um. Foram poucos minutos e mais uns segundos. Deixaram-me assim um beijo inconstante e um toque suave. Em um instante, sensação estranha de amor de verdade. 265 dias no dos anos e num doce beijo no trocar dos lábios. Os beijos são mais curtos, mas o amor é mais sábio. 365 dias por ano, 1440. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers, suis prêt à changer. Si j'ai pu te laisser parfois. Mas a minha princesa tão linda, a luz do sol da minha vida, eu até chorei quando te vi nascer. Dá um pulo pra frente, dá um pulo pra trás, dá um pulo pra frente.

Ora, tivemos a escuta de Ricardo, a namorada de Tito, e são 10 horas e 49 minutos, estamos a 10 minutos apenas da nossa última hora das manhãs românticas. Então eu vou passar aqui uma cançãozinha que teve um ouvinte que me pediu para ver se podia passar uma cançãozinha, e então foi da parte de Maria, a Margarida Valente, para o seu marido Adriano Rocha, que ela diz que o ama muito. Ora, e então podemos para passar uma canção, 28 graus à lombra. Ainda não temos 28, mas já estamos aqui com 19, aqui dentro dos nossos estudos, já estão com 19, mas hoje vai chegar até mais do que isso. Penso eu que vai estar mesmo 28 graus à sombra. E então vamos ouvir esta bonita canção. Monaco, 28 degrés à l'ombre, c'est fou, c'est trop. On est tout seul au monde, tout est bleu, tout est beau. Tu fermes un peu les yeux, le soleil est si haut. Je caresse tes jambes, mes mains brûlent ta peau. acontecer. No avocar tudo pode acontecer. No avocar tudo acontece. Há perdos, encontrões e o resto não vou dizer. No avocar tudo acontece. No avocar tudo pode acontecer. No avocar tudo acontece. Há perdos, encontrões e o resto não vou dizer. A malta quando vai a passear não consegue sossegar, é uma grande diversão. E alguns malandros só querem brincar, com a gaita a tocar, às vezes de mão em mão. Bebem-se os copos, vem a desgarrada, a festa fica animada ao som do acordeão. E o chofer seguindo pela estrada, a malta vai animada, mas que bela excursão. No autocar tudo acontece. No autocar tudo pode acontecer. No autocar tudo acontece. Há perdos, encontrões e o resto não vou dizer. No autocar tudo acontece. No autocar tudo pode acontecer. No autocar tudo acontece. Há perdos, encontrões e o resto não vou dizer. Assim de repente o motorista travou, ai foi uma confusão. E no meu colo cai uma vidente, mecânico me chamou, mas que admiração. Ai que engraçado, está mesmo a acertar, só por isso minha amiga, não lhe leve um questão. Mude-lhe o óleo e o... Ora, 10 horas e 56 minutos e estamos quase a chegar à última hora da nossa emissão Manhã Romântica. Então estamos à escuta de Diniz Brito, Festa no Autocarro. Ora, então eu vou passar aqui uma cançãozinha que tem por título Portugal é Nossa Terra. Portugal é Nossa Terra, parece que há muito imigrante. E esta canção vai ser dedicada para o pai de David, que veio cá na França e que vai hoje para Portugal de avião. E ele pediu-me então para passar uma cançãozinha para ele e para todos os portugueses que cá ficam. E da minha parte para ele, que tenha uma boa viagem, tudo bom e que passe bem a sua vida até o fim da data. Ora, e vou passar aqui então a cançãozinha Portugal, a Nossa Terra. Ora, eu era para passar o imigrante, mas como ele vai de avião, não pode dizer que vai devagar. Se fosse de carro, calhava bem, mas essa não. Então, vamos ficar com esta. Portugal, a nossa terra, e é sempre e será sempre a nossa terra. De ceux d'ici, pour mes amis qui me sont proches et qui me manquent aussi, pour mon grand frère qui est parti pour mieux gagner sa vie, très loin des yeux mais près du cœur, contre un mot accompli. Je n'oublie pas mes origines, ma culture, mon pays et toutes ces musiques qui m'ont bercé depuis tout petit. 100% portugais, je le suis et le resterai, et j'en suis fier, pour rien au monde je ne le changerai. Portugal, nossa terra, a mais bela com certeza. Vamos la cantar com força, nossa raça é portuguesa. Portugal é nossa terra, a mais bela com certeza. Vamos lá cantar com força, nossa raça é portuguesa. Oh, imigrante, écoute la musique du pays, y'a rien de tel. Pour s'évader le temps d'une chanson vers la plus belle de toutes les terres, c'est celle d'où l'on vient, c'est clair. C'est pas important ce qui un jour te dira le contraire. Laisse-toi emporter par l'air de la terre mère, histoire de ressourcer ton cœur car c'est nécessaire. Il faut que l'on se serre les coudes, leur montrer qu'on est fier d'être portugais, toi-même tu sais qu'on est tout fait. A mais bela com certeza. Vamos lá cantar com força, nossa raça é portuguesa. Portugal é nossa terra, a mais bela com certeza. Vamos lá cantar com força, nossa raça é portuguesa. Portugal é

choque frontal. Seu carro se esmagou e desfeito ele ficou no acidente mortal. Seu carro se esmagou e desfeito ele ficou no acidente mortal. Sem darem conta de nada, e naquela madrugada morrem os três no caminho. Quando a notícia chegou, no hospital alguém contou o desastre que aconteceu. Seu pai que tanto sofria, mas o filho via, fechou os olhos, morreu. Imigrantes, ouçam bem, não vale a pena correr, porque pode ser fatal. Venham todos devagar, há tempo para cá chegar e abraçar Portugal. Venham todos devagar, há tempo para cá chegar e abraçar Portugal. Escuta de Mónica Sintra, Quando a Noite Cai. E então depois eu vou passar aqui uma cançãozinha para uns colegas meus que eles andam a dar um passeinho na floresta. Então, daqui a seguir esta canção, vamos ouvir então o Graciano Sagra, Amor Sagrado, que eles devem de estar à escuta da minha missão e que eu desejo então um ótimo dia, que é o seu Fernando e o seu José. Eles andam a ver se encontram alguns champignões já. Então, uma ótima coragem e um ótimo dia é o que eu desejo a eles. E daqui a pouco vai o Graciano Sagra, Amor Sagrado, para eles escutarem. Espero que também sorria ao lembrar de mim.

parecia, mas deixaste-me sozinha a ver as horas passar. Noutra fada tu andaste, quem te viu vem me dizer. E agora que chegaste, ainda me pedes para ter. O que ele queria era a festa, mas chegou tarde, já chegou tarde à festa, não é? Mas há sempre, sempre, mesmo que seja de manhã, há sempre festa. Ora, e começamos e continuamos então com as nossas manhãs românticas, e esta vez é mesmo música mais romântica, um bocadinho de música mais calma para a gente assoberiar os bailes e as festas, não é? Então vamos à escuta. Quando ela chegar, vou correndo lhe abraçar, ali perto do povo, sem medo de chorar. Beijo apaixonado, este amor vou assumir. Felicidade também faz tanto cair. Vou correndo lhe abraçar, ali perto do povo, sem medo de chorar. Num beijo apaixonado, este amor vou assumir. Felicidade também faz tanto cair. Felicidade também faz tanto cair. Também faz tanto cair. Alencar Martins. Querida, nós nos enganamos com nossos sentimentos. E quando ele for te abraçar na hora do amor, finja que está feliz. Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você

feliz vai cantar, quem está feliz vai dançar, quem está feliz põe os braços no ar. Quem está feliz vai cantar, quem está feliz vai dançar, quem está feliz põe os braços no ar. E dá um grito, hey! Com alegria, encosta, menina, chega para cá. E dá um grito, hey! Com alegria, e roça, roça, até o dia clarear. Alô, alô, está na hora de cantar. Alô, alô, está na hora de dançar. Eu sou povo, bate na palma da mão. Hoje vai ter bailarico na festa de São João. Alô, alô, está na hora de cantar. Alô, alô, está na hora de dançar. Avisa o povo, bate na palma da mão. Hoje vai ter bailarico na festa de São João. Alô, alô, está na hora de cantar.

continua, o povo sai à rua ver a procissão. Vai ao pé do cruzeiro, o andor do padroeiro, com devoção. Quando a noite chegar, a banda vai tocar música brejeira. Do resto pouco importa, se a concertina toca, apaga a noite inteira. Toca a concertina, a noite é de fala, a noite é de fala, a noite é de fala. Mato o pé menino até de madrugada, de madrugada, de madrugada. Toca a concertina, a noite é de fala. A noite é fala, a noite é fala. Bate o pé menino até de madrugada, de madrugada, de madrugada. Festa na aldeia, a praça vai estar cheia de gente animada. A noite é de verão, há vira e malhão e desgarrada. Também há vinho verde para matar a sede e sardinha assada. Se toca a concertina, vai à roda menina até ficar cansada. Toca a concertina, que a noite é de fala. A noite é de fala, a noite é de fala. Bate o pé menino até de madrugada, de madrugada, de madrugada. Toca a concertina, que a noite é de fala. A noite é de fala, a noite é de fala. Bate o pé menino até de madrugada, de madrugada, de madrugada. Ora, pois é, meus amigos, assim cheguei ao fim com Carlos Ribeiro, a festa da Eda Farra. E então encontraremos-nos cá sexta-feira, se Deus quiserem, para mais uma emissão, o fim de semana à porta. E espero que vocês tivessem passado um agradável momento esta manhã de terça-feira, que eu foi um prazer estar aqui com vocês. E então desejo tudo de bom, façam cuidado a vocês e bom apetite a todos. E vocês vão ficar com a RDP Internacional para escutar algumas formações lá de baixo também. Então, até sexta-feira, um ótimo dia e tudo de bom e muita saúde a todos. Vamos ficar com a RDP Internacional. Internacional. Longe da vista, perto do coração. Muito bom dia, são 11 horas em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas nos Açores. Os consumos e o tráfico de droga continuam a crescer na Europa, é o que diz o relatório europeu sobre drogas, divulgado agora ao final da manhã. Portugal está abaixo da média europeia, mas Lisboa, Porto e Almada têm consumos preocupantes. A União Europeia assinou hoje um acordo para a produção de 110 mil doses de vacinas para a varíola dos macacos. Pela frente mais um dia quente, terça-feira, 14 de junho, com céu geralmente pouco nublado, apresentando-se muito nublado no litoral até final da manhã, nubosidade que poderá persistir em alguns locais da faixa costeira. Está prevista ainda uma pequena descida da temperatura máxima no litoral oeste. Atenção às poeiras em suspensão. Nas ilhas, o céu apresenta-se bastante nublado, estando previstos aguaceiros no grupo ocidental dos Açores e na Madeira. Neste caso, podem ser acompanhados de trovoadas. Esta hora estão 24 graus em Faro, 22 no Funchal, 20 em Lisboa, 19 no Porto e 18 em Ponta Delgada. Notícias.